chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Alô, Brunão. É o Luciano, Brás. Beleza? Olha só, cara. Hoje é o aniversário do Cabeção, Brás. Gente, passa lá. Um abraço. Até mais. Message 3. Alô? Ramon? Eu gostaria de falar com o Ramon, se ele estiver aí, tem a gente ligar pra casa, por favor. Obrigado. Message 6. Olha, Brunão, e aí, tranquilo? É Gustavo. São 9h, 9h30, hoje é sábado. E eu tô em casa, tô ligando pra dizer que uma maluca, aquela maluca ligou aqui em casa querendo seu telefone, eu não dei não, valeu? É isso aí, qualquer coisa liga aí, abraço. Até o momento, não foi registrado em nosso sistema o pagamento da sua fatura de habilitação. Assim, solicitamos o pagamento. Não esqueça, você é muito importante para nós. Pô, se liga ao chão, mano. Pô, para o seguinte, meu irmão. Pintou pra posta aí, tá ligado? De um comercial da Coca-Cola. Pra fazer ele de leve. Porque eu sei lá, não sei se eu gosto da ideia não, tá ligado? Mas de qualquer jeito, se você, quando você acordar pegar esse recado, tenta falar com o celular do Guilherme, irmão. Pra dar um recado pra ele, pedir pra ele me ligar. Valeu?